Olá a todos, muito boa tarde. Passam 5 minutos das 19 horas e, tal como prometido, a entrevista a Nuno Alves, candidato então pela coligação Construir o Futuro, que junta a CDS-PP, aliás, este partido que lidera esta coligação com o PPM, Partido Popular Monárquico e MPT, o Movimento Partido da Terra. Esta entrevista, que acontece neste dia 20 de setembro, em plena campanha eleitoral, decorre no âmbito das eleições autárquicas 2017. Os oliveirenses, tal como todos os portugueses, são chamados a votar já no próximo dia 1 de outubro. Nuno Alves é médico-dentista na cidade e, no mandato que está a terminar, foi membro da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Hospital e de São Pai de Gramaços. Nuno Alves, seja bem-vindo à entrevista da Rádio Boa Nova, que está a ser transmitida a esta altura em direto através do 100.2 FM, também através da emissão online em radiobonova.pt e em vídeo pela rede social do Facebook. Muito boa tarde, Nuno, seja bem-vindo à Boa Nova. Boa tarde. Nas últimas eleições, portanto em 2013, o CDS-PP conseguiu para a Câmara Municipal 512 votos, ficando aquém do que seriam as expectativas dos intervenientes naquela data. Com que confiança é que agora lidera esta candidatura e se propõe então a votos já no próximo dia 1 de outubro? Estamos a semana e meia das eleições, acredita que vai conseguir ser eleito? Antes de mais, muito boa tarde. Não deixar de cumprimentar todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem e cumprimentar todos os oliveirenses em particular e em especial aqueles que nos ouvem. Relativamente às eleições de 2013, as expectativas eram as que eram. O partido não vinha de eleições próprias ou com candidaturas próprias há 8 anos e, portanto, tudo aquilo que se conseguisse para nós seria bom. Claro que nós o que tentámos fazer foi dar continuidade ao trabalho que foi feito há 4 anos, isso foi conseguido e, portanto, apresentamos-nos a estas eleições de uma forma muito mais sólida, de uma forma muito mais abrangente e com condições, para se não ganharmos, para termos pessoas, muito mais pessoas eleitas nas várias freguesias às quais nos conseguimos candidatar, bem como à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Muito bem, portanto, julgo que o seu objetivo é conseguir ser eleito como vereador. Sim, o principal objetivo é esse. Percebendo a conjetura existente e o panorama político existente, será muito difícil ganhar a Câmara, mas claro que tudo faremos e a nossa força é concentrada para ganhar sempre, de que maneira for e o que for mais benéfico. Agora, claro, se nos centrarmos na objetividade, claro que sim, o objetivo é ser eleito vereador. E acho que há condições e que as condições estão criadas neste momento para que isso possa acontecer. Nuno, tem defendido uma candidatura pela positiva desde o início, desde que então assumiu este projeto. Portanto, tem defendido sempre esta candidatura pela positiva. Mas é possível continuar assim pela positiva, atendendo ao diagnóstico que tem vindo a fazer do Estado do Conselho, também da gestão do Executivo PS? Portanto, uma candidatura pela positiva é só falar bem ou importa de facto identificar aquilo que está mal feito ou que foi mal feito no Conselho? Dividir a candidatura positiva em duas coisas diferentes. Candidatura positiva significa para nós apresentar sempre soluções para os problemas que existem ou para os problemas que não foram resolvidos. Dessa forma, claro que nós temos identificado em todas as juntas de freguesia, não só às quais nos candidatamos, mas a outras em qual não nos candidatamos, mas que temos percorrido e onde temos estado, e percebemos que, de facto, houve muita coisa que foi prometida que não foi feita e há muitas coisas que não estão feitas e que deviam ter sido feitas. E, portanto, aquilo que nós entendemos é, identificado e identificando esses problemas, apresentarmos propostas construtivas e positivas para resolver esses problemas. Eu queria aproveitar até o facto de estarmos a falar nas juntas de freguesia para me defender, já que isso foi a minha candidatura e a minha pessoa enquanto candidato, não digo que foi atacada, mas foi posta em questão aquilo que nós dizíamos em relação às freguesias na última Assembleia Municipal pelo presidente do Partido Socialista em Oliveira do Hospital, em que acusava a candidatura liderada por mim, que acusava que as juntas de freguesia estavam paradas e que nada acontecia lá. E isto foi dito por mim e eu assumo isso. E fui acusado disto como sendo uma demagogia aquilo que eu estava a dizer. Bom, aquilo que eu tenho para dizer ao Sr. Presidente do PS em Oliveira do Hospital e candidato à Junta de Freguesia do Herval da Beira e a União de Freguesias do Herval da Beira e Vila Franca da Beira é que, de facto, não é isso que nós temos constatado. E, portanto, nós, quando falamos, não falamos demagogicamente. Falamos com dados concretos, porque andamos no terreno e porque temos candidaturas nas várias juntas de freguesia. E, portanto, é daí que nos vem esse feedback. E, portanto, eu queria lhe dizer aqui e responder-lhe a ele também publicamente, dizendo que, quando nós falamos, não falamos demagogicamente, é porque as pessoas nos transmitem isso, é porque nós andamos no terreno e, portanto, se ele acha que nós estamos a fazer demagogia, eu quero lhe dizer das duas uma, ou ele não anda no terreno e não sabe o que é que acontece, ou então estão-lhe a passar a informação errada. Portanto, quando nós falamos, e voltando um bocadinho atrás, e quando nós falamos numa ação positiva, e nós queremos ter uma ação positiva e uma candidatura positiva, é com isso mesmo. É não dizer mal por dizer, porque isso é sempre o caminho mais fácil, mas é ter uma ação construtiva, apresentando soluções, identificando os problemas e projetando aquilo que nós queremos para o Conselho de Oliveira do Hospital, na sua maior exponência, digamos assim. Nuno, falou das freguesias, aproveitou então para responder ao Engenheiro Carlos Maia a propósito da intervenção que fez na Assembleia Municipal, mas relativamente então às freguesias, o CDS-PP, a candidatura, a coligação que lidera é candidata a 11 das 16 freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital, teve a oportunidade de dizer que de facto foram as pessoas que lhe transmitiram que nada acontece, o quê? Não há obra nas freguesias, não há melhoria da qualidade de vida, não há acontecimentos, a que é que o Nuno aquilo, se refere? Aquilo que percebemos é que, de facto, parece que o dinheiro foi todo concentrado em Oliveira do Hospital e nos eventos maiores, e depois as pequenas coisas que para as pessoas que lá vivem são importantes, como ter as ruas limpas, como ter o cemitério arranjado, como terem as valetas desobstruídas por causa da chuva, todos estes problemas e todas estas pequenas coisas que para nós às vezes podem não sentirmos que sejam grandes problemas, mas para as pessoas que lá vivem acabam por ser, e as pessoas que lá vivem reparam neste tipo de coisas. E portanto alguma coisa é feita, se calhar não está a ser tudo feito como devia ser, e parece-me que as juntas de freguesia estão um bocadinho esquecidas. Claro que há sempre coisas que são feitas, como é óbvio, mas aquilo que nós sentimos é que as pessoas reclamam coisas que achavam que deviam ser feitas e que não estão a ser feitas. Daí então a necessidade sentida pela coligação Construir o Futuro de apresentar candidaturas em 11 freguesias, portanto ainda é um número considerável. Foi fácil para o CDS construir estas equipas, formar estas equipas? Pronto, como nós costumamos dizer, o CDS acaba por ser um bocadinho académico e nós queremos transformar, queremos mudar um bocadinho esse panorama. E nunca é fácil para nós constituir listas, apesar de que temos cada vez mais pessoas filiadas, temos cada vez mais pessoas que se identificam com as nossas ideias. Agora, claro que nunca é fácil. É sempre mais fácil para quem está no poder, porque tem outros argumentos. Nós sabemos como funcionam as coisas. Não obstante isso, ainda sentimos alguma pressão por parte de muitas das vezes da candidatura do PS em oprimir um pouco as pessoas para irem numa lista ou noutra e de facto prometendo algumas coisas. Portanto, nunca é fácil. É aqui que entra a tal inversão do clima democrático que Luís Lagos falou na Assembleia Municipal, que disse que de facto há 8 anos o clima melhorou em Oliveira do Hospital, mas que agora sente uma inversão deste clima democrático. Era a isso que também o deputado se estaria a referir? Passa também por aí, porque veja, se uma candidatura liderada por o ex-presidente da Câmara e por todos os seus vereadores chega às freguesias, identifica as pessoas, pressiona-as e leva-as àquelas que não vão, e que impeça que vão noutras listas, de facto isso é opressão e é tirar a democracia, porque a democracia é as pessoas poderem ir livremente com qual candidatura se identificam, sem que não haja pressão. As pessoas são livres de irem onde bem entendem e de se identificar com as suas ideias. E tanto é que percebemos que há candidatos que são agora do PS, que foram em listas do PSD noutros anos. As pessoas são livres de fazer o que querem. Mas muitas delas são até filiadas, quer dizer, e isso às vezes faz-nos até um bocadinho de confusão. Esse clima impôs-se em algumas situações, e nós tivemos até diretamente dentro da nossa candidatura, pessoas que já depois de integrarem as listas e dizerem que sim, que iam nas nossas listas, foram pressionadas e foram até chamadas à atenção porque é que iam nas nossas listas se num momento ou outro até lhes foi dado um patrocínio para uma coisa qualquer. Quer dizer, o dinheiro não é da candidatura PS, o dinheiro, se foi dado como esse patrocínio, é de todos nós, é da Câmara, e portanto não pode haver um dividendo a cobrar mais tarde por causa disso. Portanto, analisando todas estas situações, podemos concluir, e outras mais havia para falar, de que de facto o clima de liberdade e democracia não está no seu auge, está neste momento até um bocadinho, como é que eu ia dizer, está um bocadinho ameaçado por isso. E portanto, se para nós já é difícil fazer listas, mais difícil se tornou, mas felizmente temos gente muito jovem do nosso lado, temos pessoas com muita vontade, com muita garra, que querem muito que as coisas tomem outro futuro, e portanto nós estamos cá para as apoiar, estamos cá para lhes dar voz, estamos cá para levar isto à frente da melhor maneira. Portanto, já vamos perceber a vertente positiva da candidatura que lidera, portanto, que são as propostas que pretende implementar. Vamos então conhecer as linhas programáticas desta candidatura, construir o futuro, mas vamos ainda pegar aqui num ou outro ponto, também a quando da apresentação dos vários candidatos desta coligação, destacaram o dinheiro que está a ser gasto a mais por parte da Câmara Municipal, focaram em particular a edição de um boletim municipal, também que consideram despropositado, atendendo aos 80 mil euros que o PS tem para poder fazer campanha eleitoral. É assim, a Câmara está a gastar dinheiro a mais, Nuno Alves? A Câmara tem que gastar o dinheiro que tem para gastar. Agora, se está a gastar da maneira certa, se calhar não. O boletim é escandaloso, não é? O Dr. Luís Lagos fez questão de referenciar isso na Assembleia Municipal, quer dizer, e não faz sentido nenhum que nesse boletim que sai a um mês das eleições, ou um mês e meio das eleições, em que há um conjunto de obras que nem foram executadas neste mandato, vêm até de trás, mas quer dizer, é um boletim perfeitamente eleitoralista, toda a gente percebe isso, e que não tem a mínima lógica de ser. Se o boletim sai em janeiro, em fevereiro, em março, se calhar ninguém dizia nada e até faria algum sentido que isso acontecesse e com bom espírito. Da forma que se apresenta, claro que não. E gastar 13.500 euros num boletim municipal em que as obras que são feitas têm que ser feitas e as pessoas que lá estão não precisam, não, já as viram, não precisamos todos saber o que é feito porque o Executivo está lá para fazer as obras, não precisa de andar a divulgar isso publicamente. E nós achamos que esse dinheiro podia ter sido canalizado, olha, por exemplo, se a Câmara decidiu dar as fichas de apoio ao estudo no primeiro ciclo, por que não usar esse dinheiro para dar mais fichas ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, mediante as condições? Portanto, achamos que o dinheiro da Câmara já não bastava, o dinheiro do PS, que eles têm, os 80 mil euros para promoverem a candidatura deles, e depois sentimos e vemos que em qualquer evento que existe, E podemos enumerar vários, no Seixo da Beira acontece, e aconteceu em Santoveia. Portanto, são usados dinheiros públicos, que são dinheiros de todos nós, para promover uma candidatura do PS, porque a mim ninguém me chamou para subir ao palco do Seixo da Beira, e eu também paguei, e a Liliana também pagou, pagámos todos porque foi patrocinado com dinheiro da ADI, e esse dinheiro é de todos. Ninguém me chamou para subir ao palco de Santoveia, assim como há outros, e portanto, quer dizer, há aqui uma diferença e há aqui uma forma de gastar o dinheiro para ajudar uma candidatura, quando se calhar essa candidatura se devia demarcar desse tipo de situações, porque não precisa, não só pelo dinheiro, mas também pela condição que apresenta. Mas pronto, mas nós cá estamos na luta. Uma instrumentalização dos meios do município em benefício então desta candidatura do Partido Socialista. É mais do que notório. E agora estou-me a lembrar de outro exemplo, e desculpe não ter referenciado, que é quando um executivo sobe ao palco da Expo H para tirar uma selfie com o público por trás, e o Sr. Presidente da Câmara em exercício diz que se ganhar as eleições para o ano virá Oliveira do Hospital uma figura de destaque internacional. Quer dizer, a mim ninguém me convidou para ir ao palco anunciar a minha candidatura se eu ganhasse e me perguntasse se eu ganhasse quem é que eu trazia cá. Quer dizer, é este tipo de coisas que está a ser usada com o nosso dinheiro, porque fomos nós todos que pagámos também a Expo H, os stands que lá estão foram pagos pelas pessoas que lá estão, E, portanto, pode haver pessoas que se identifiquem com a minha candidatura e não têm que estar a ouvir um discurso do Presidente da Câmara em relação a isto, quer dizer. Então, é assim, o dinheiro que é público é um bem comum essencial e deve ser gasto nas coisas para que todos beneficiem e não servir só para alguns poderem usar esse dinheiro para poderem promover uma candidatura. E isto não acontece só agora, acontece durante todo o mandato. Nós percebemos isso. Muito bem. Nuno Alves, também veio esta entrevista para apresentar as linhas da sua candidatura. Falamos então da coligação Construir o Futuro, liderada pelo CDS-PP, que junta também o PPM, Partido Popular Monárquico e o MPT, o Movimento Partido da Terra. Nuno Alves, quais são de facto então as linhas orientadoras da sua candidatura? Quais os principais objetivos deste projeto Construir Futuro, em que é que vocês estão particularmente focados? Olha, é assim, quando a apresentação da candidatura nós focámos três áreas essenciais para que achávamos que mereciam a nossa atenção. E com o desenvolvimento da candidatura fomos identificando outras áreas onde achamos que é essencial ter uma intervenção direta e achamos que o Conselho terá a ganhar com isso, os oliveirenses terão a ganhar com isso. E, portanto, aquilo que nós consideramos fundamental neste momento é a atração de investimento. A atração de investimento com uma requalificação da zona industrial, que está praticamente ao abandono. Basta que circularmos por aqui e vemos que os passeios estão degradados. Aquilo que devia ser o cartão de visita de Oliveira do Hospital para os empresários é de fugir. Quer dizer, não tem explicação. Depois achamos que haver um etar para tratamento de águas na zona industrial é fundamental, porque qualquer indústria de agroalimentar que se queira aqui instalar, sem o METAR não virá para aqui. E nós, como um conselho promotor do queijo da Serra da Estrela, se alguém se quiser instalar aqui para produzir queijo, não consegue. Portanto, é difícil. E depois temos, pensando nisso, na atração de investimento, nós já apresentámos isso até via Facebook, um plano estratégico para a atração do investimento, em que há um conjunto de medidas a adotar por parte da Câmara Municipal que pode facilitar a que os empresários olhem para o nosso concelho de outra forma. E isso passa por baixas de taxas, com energia a mais baixo custo, portanto, criar um conjunto, e nós temos isso preparado e faremos questão de o apresentar caso eu seja eleito, será uma das primeiras propostas a apresentar ao Executivo, é que de facto isso seja implementado. Depois temos outras áreas identificadas, e eu posso, não querendo ser muito, muito exaustivo, mas nomeadamente na agricultura, passa por identificar, por potenciar e por valorizar os produtos endógenos, e dessa forma o Conselho perceber que melhor produto é que se dá aqui, se são as uvas, se são os kiwis, o que é que realmente esta área geográfica pode oferecer melhor em termos de condições para que os melhores produtos se possam cá dar. Nós sabemos que na zona oeste são os vegetais, são as pera roxa, há uma data de produtos que são específicos ou que se dão melhor naquele clima, e isto articulado com a BLC3, que será um polo, ou que é um polo de investigação e de inovação, conjugando estas duas coisas, percebermos que melhores produtos é que se podem dar aqui e abrirmos uma porta às pessoas, dizer assim, olha, você não tem emprego, o senhor não tem emprego, mas se produzir aqui as batatas, esta qualidade de batatas vai ter uma produção excepcional e podemos arranjar aqui um cluster de produção que pode potenciar os produtos endógenos. E eu acho que isso não está identificado, não existe, e acho que é uma mais-valia podermos fazer isso, porque nós temos que aproveitar as oportunidades que temos no interior, não podemos querer ter aqui o melhor salmão do mundo, quer dizer, o salmão não se dá aqui, temos que ser realistas e temos que aproveitar aquilo que de bom pode ter o nosso concelho para podermos potenciar isso e tirar riqueza e que a economia possa fluir melhor a partir daí e gerarmos mais riqueza. Portanto, a valorização dos produtos endógenos, não é? Tudo aquilo que possa ser produzido por cá. Portanto, a valorização da agricultura e também da área florestal passa por aí. Sim, na floresta também referi-se a isso quando a apresentação da candidatura e na última entrevista. Achamos que tem que haver uma melhor interligação entre a Câmara Municipal e as entidades gestoras das ZIFs, que são as zonas de intervenção florestal. E, complementando isto, com os próprios produtores florestais e com os próprios proprietários. De forma a que possamos ter uma floresta mais resistente aos fogos, cada vez se fala mais nisto, e isso é cada vez mais importante, porque as florestas protegem as populações, o tipo de floresta protege as populações, e a forma, e perceber que forma, que tipo de floresta é que pode ser mais rentável, aliando estes dois termos, porque os eucaliptos são mais rentáveis, mas depois quando há fogo a desgraça é maior, portanto tentarmos equilibrar isto, e as pessoas terem esta noção de que a floresta pode ser um veículo económico e pode ser um veículo de interligação com o turismo também. Portanto, nós vemos isto tudo interligado, porque tendo florestas autóctones, a paisagem natural e ambiental está mais preservada, e isso pode, aliado ao turismo, fazermos aqui uma ligação com o turismo também, uma ligação importante. E depois temos várias áreas que são identificadas também, como na inovação, queremos elevar a Oliveira do Hospital, queremos promover a Oliveira do Hospital e elevá-la à capital europeia do têxtil, fazer essa candidatura junto da comunidade europeia e tentarmos de alguma forma que isso possa ser uma marca da Oliveira do Hospital. Achamos que a Oliveira do Hospital tem condições para poder ter uma marca própria aliada ao têxtil, ao queijo da serra, à própria romanização que nós temos pelo concelho. E depois temos, ligado ao empreendedorismo, também uma data de propostas. Nós temos neste momento mais de 80 propostas elaboradas e que são propostas que achamos válidas, não, nada de utopia. E achamos que é essencial, em termos de empreendedorismo, e só focando uma situação, é criar uma via verde, entre aspas, para o empresário na Câmara Municipal. Porque de facto a burocracia, e dizia-me isto um empresário há pouco tempo, a burocracia às vezes é tanta, para pedir uma licença está 6 horas, e quem nelas, o presidente desce ao balcão e assina na hora, e portanto as coisas têm que ser facilitadas às pessoas que querem investir o seu dinheiro, às pessoas que têm vontade de gastar o dinheiro e de investir no nosso concelho, e portanto estas burocracias têm que ser minimizadas. Na ação social também temos propostas. Achamos que, por exemplo, haver isenção no pagamento das taxas para pessoas que queiram edificar e construir casa com menos de 30 anos, a diminuição do IMI, a revisão do incentivo à natalidade. Achamos que o incentivo à natalidade, neste momento, a forma que está, é perfeitamente eleitoralista e não abrange as crianças todas, porque o partido que se diz da igualdade discrimina as crianças à nascença e, portanto, discrimina as consoante os rendimentos dos pais. Nós achamos que o incentivo à natalidade deve ser para toda e qualquer criança que nasça, e que a discriminação, entre aspas, ou a que a diferenciação se faça ao fim de 6 meses para as pessoas que têm mais rendimentos, ao fim de 1 ano para os que têm mais rendimentos e ao fim de 2 para as pessoas que então têm muito menos rendimentos. E que não se faça à partida, e como é uma medida de incentivo à natalidade, que se discrimina à nascença crianças que nascem e que nunca tiveram direito a receber o que outras às vezes recebem, mas que, se formos depois, é uma conta complicada, eu depois posso explicar, mas que acaba por a pessoa que tem um filho pode receber, enquanto as que têm 2 ou 3 podem não receber. E enquanto, se fizermos a conta, o dinheiro per capita por cabeça do agregado familiar é menor e é menos disponível na pessoa que tem mais filhos, e é mais na pessoa que só tem um filho, e essa pessoa recebe, e a que tem 3 filhos não recebe. E portanto achamos que isso é plenamente injusto, e que a natalidade deve ser vista como um incentivo a quem tem crianças, e depois a diferenciação fazer-se, ou o escalonamento fazer-se depois. Muito bem, portanto, também preocupado com esta questão do apoio às famílias, é também preocupação de coligação, construir o futuro, perda populacional, Nuno, é importante também atrair e possibilitar a fixação de mais famílias por cá? Nós temos pensado muito acerca disso, sobre a desertificação, e achamos que é um problema muito grave. Nós, no sábado à tarde, estivemos em Lagos Legiosa e dizia-me um senhor lá que há 50 habitações para venda na Legiosa. Se calhar vamos a Maruja, há 20, vamos ao Alvoque das Várzeas, há 10. Portanto, começa a ser um drama não haver gente nas freguesias periféricas. Não só é perigoso para as pessoas que lá vivem, porque cada vez as aldeias estão mais desertificadas, e a economia local também não se faz. O que nós temos pensado, além da atração de investimento, a atração de pessoas, achamos que é essencial. E nós temos identificado que há muitas empresas no concelho que precisam de mão de obra e que não têm mão de obra. E achamos que a Câmara Municipal pode e deve ter um papel fundamental nesta atração de pessoas. Como? Percebendo junto os empresários quem é que precisa de quantas vagas têm de emprego, perceber junto dos IFPs quantas pessoas ou que pessoas é que estão na disponibilidade de vir para aqui, a Câmara Municipal poder reabilitar casas que estão devolutas e alugá-las ou cedê-las a baixo custo a essas pessoas. Achamos que é uma das formas de podermos atrair pessoas para cá, é oferecendo-lhe emprego e oferecendo-lhe habitação. Se nós conseguirmos uma família, que essa família tenha sustento e que essa família tenha um teto, então essa família vai olhar para cá com bons olhos e podem não vir 2.000 pessoas. Mas se vierem 100 ou 200 famílias, conseguimos que, de facto, a economia local e a economia concelhia ganhem um novo alento e que as coisas possam evoluir de forma positiva e que se trave de forma, a forma grave com que a desertificação tenha vindo a ocorrer nas aldeias. Muito bem, Nuno Alves, o candidato então pela coligação Construir o Futuro. Há ainda outros temas sensíveis, a saúde, as acessibilidades, o IC6, em traços muito gerais. Nuno, o que é que então a sua candidatura, o seu projeto nos tem a dizer sobre estes temas? Sobre o IC6 não vou falar. Porque... acho que não há nada a dizer, quer dizer, isto começa a ser uma coisa que sem explicação. E só tenho duas coisas a dizer em relação a IC6, eu disse que não ia falar, mas só vou dizer duas. A primeira é que me custa muito ver, hoje, em comícios do PS, o Dr. Paulo Campos a participar nesses comícios e todas as pessoas se esquecem que foi sob a alçada dele que o IC6 ficou onde ficou. Custa-me ver manifestações que foram feitas às quais o CDS se aliou pelo Conselho, a bem do Conselho, e contra a não se fazer o IC6, contra o anterior governo, e custa-me ver o PS de mão dada com o Dr. Paulo Campos, que foi quem deixou lá o IC6. Custa-me ver isso, e acho que isso a qualquer pessoa que esteja atenta ao Oliveirense ficará chocada, porque foi sob a égide do Dr. Paulo Campos que o IC6 ficou ali. Não nos podemos esquecer disto. Isto tem que estar bem claro nas nossas cabeças. E depois custa-me ver pessoas que já foram, que já se levantaram contra esta situação, depois andam de mão dada com isto. Nuno, mas o CDS teria gerido este processo de outra maneira? Não sei se teríamos gerido de outra maneira ou não. O que eu acho é que se, temos que perceber se temos força e capacidade para que o IC6 seja feito. Até aqui... o IC6 não era feito porque o governo era de uma cor, a Câmara Municipal era de outra. Neste momento temos todas as condições, está tudo alinhado para que o IC6 possa ser feito. Na anterior legislatura, o governo não estava alinhado com a Câmara. E daí víamos a Câmara Municipal a levantar a sua voz contra o IC6. Neste momento não vemos, e eu estou cá para ver se nos próximos 4 anos o IC6 irá acontecer. Eu tenho as minhas dúvidas que nem nos próximos 30, mas também estaremos cá para ver. Agora, se o CDS teria gerido isso de outra forma, dependendo da situação, poderíamos ter gerido de outra forma, como é óbvio. Muito bem, e quanto à saúde também, há instantes falou da manifestação, a mesma serviu quer para as acessibilidades, quer também para a saúde, preocupa-o, portanto é pai e também tem a sua família aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, preocupa-o esta questão da falta de médicos, dos deficientes cuidados de saúde primários no Conselho? Claro que sim, a todos nós nos toca, como é óbvio, não é? E termos que a meia da noite ter que nos deslocar para Arganil ou para Coimbra, quando se calhar o problema podia ser resolvido aqui à nossa porta, ninguém pode estar contente com essa situação. Aí eu acho que o Sr. Presidente da Câmara tem feito um esforço para conseguir que as coisas se façam de outra forma, mas é claro que é uma situação que nos preocupa e pela qual nos bateremos e pela qual faremos toda a força para que isto seja invertido. Quer dizer, nós temos que ter urgências 24 horas, temos que ter serviço de raio-x, é essencial. A questão das análises clínicas eu acho mais complicada, o candidato PS falou nisso, mas se calhar não tem conhecimento quanto é que, o que é preciso para se ter um laboratório de análises clínicas aqui 24 horas a funcionar. Eu acho que é um bocadinho mais, é um bocadinho eleitoralista, mas claro, acho que é fundamental que o SAP esteja 24 horas aberto com urgências e com serviço de raio-x, como é óbvio. Muito bem, já falámos então a propósito da candidatura às 11 freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital, entre elas também a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços, uma candidatura protagonizada por Maria José Falcão de Brito. Convidava-o só a olhar para o estado da cidade, como é que olha diariamente para a cidade de Oliveira do Hospital, onde também trabalha, portanto percorre estas ruas todos os dias. Como é que gosta do estado da cidade? O que é que o CDS faria de diferente? Olha, há uma questão, nós na nossa candidatura chamamos a atenção esta semana para a situação do trânsito, trânsito matinal e de fim de tarde, que ocorre junto à escola, ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. E portanto, o que achamos é que os anos passam e nada é feito. E nós achamos que é preciso construir uma via alternativa a quem vem da Catraia de São Pai, para que o trânsito não conflua na rotunda cá em baixo e que de alguma forma o trânsito possa circular de outra forma. Depois há uma coisa, e eu já chamei isto a atenção na minha participação na Junta de Freguesia, acho que o trânsito está mal ordenado em Oliveira do Hospital. Acho que há ruas que deviam ser de sentido único que não são, porque há ruas que estão mal, que estão com má sinalização, e isso transtorna-nos a todos nós. Depois acho que de facto a cidade devia ter mais vida. Acho que a Câmara devia ter um papel fundamental para que, por exemplo, a zona do Largo Ribeiro do Amaral fosse mais dinâmica, houvesse ali uma dinâmica diferente, e a Câmara podia ter um papel essencial junto dos comerciantes e junto das pessoas que queiram. Faltam restaurantes, faltam bares. Eu acho que a cidade corremos o risco de ter pouca vida. Agora, em termos de limpeza, eu acho que está aceitável. Sinceramente, acho que está aceitável. Portanto, acho que é uma cidade agradável para nós vivermos. Claro que nunca nada é perfeito, mas acho que há pontos essenciais que podem ser melhorados e devem ser melhorados. E a doutora Maria José Falcão de Brito tem isso perfeitamente identificado e fará a apresentação dela sobre isso também. Nuno, porque é que, com certeza, devido a todos os pontos que elencou, porque é que o CDS e a coligação Construir o Futuro deve ser encarada como uma alternativa ao executivo do Partido Socialista? Um executivo que, já foi dito pelo Nuno, portanto, é grande demais no que respeita a vereadores. Há vereadores por todo lado. Sim, o Dr. Luís Lagos fez referência a isso. Nós, uma das medidas, e eu já falei sobre isso, achamos que o executivo não precisa de ter tantos vereadores, achamos que três vereadores serão mais do que suficiente para gerir os destinos da Câmara. Aquilo que nós vemos é que há vereadores em tudo que é cita, em tudo que é evento, faz parte da estratégia da Câmara, a gente não percebe, percebemos isso, mas achamos que isso é, não é benéfico, até para os próprios vereadores. Desculpe que perdi-me de responder. Perguntava-lhe porque é que o CDS deve ser encarado como uma alternativa, certo, a este executivo do Partido Socialista. A alternativa está clara. A alternativa está clara porque nós somos o único partido à direita a apresentar propostas concretas e claras a todos os oliveirenses. É demais evidente. E, portanto, a nossa candidatura é uma candidatura sólida, com propostas concretas. Não fugimos das situações, estamos cá para dar a cara. E, portanto, neste momento, eu creio que será a melhor alternativa à direita, será o CDS, por estas razões que enumerei. E como é que está a correr a campanha eleitoral? A campanha começou no dia 19, termina no próximo dia 29. As eleições acontecem no dia 1. Certamente o contacto com a população já vem desde há muito, mas agora intensifica-se este contacto. Como é que está a correr esta campanha eleitoral? Como é que é o trabalho no terreno? Está a correr muito bem, com as dificuldades inerentes às situações, como é óbvio, porque as pessoas também têm as suas vidas. Nós não podemos, a maior parte dos nossos candidatos não podem meter um requerimento e tirar 10 dias de férias, como compreende. São pessoas que precisam do seu trabalho para sobreviver. E, portanto, com as dificuldades inerentes, temos estado no terreno, temos feito a nossa campanha e está a correr muito bem. Está a correr muito bem e acho que temos condições, todas as condições, para que corra bem dia 1 de outubro também. E quanto às propostas que têm apresentado junto das pessoas? Aliás, não só as propostas que nós temos apresentado junto das pessoas têm sido bem recebidas, assim como as pessoas nos apresentam propostas, muitas das coisas que nós temos elaboradas na nossa candidatura são propostas, muitas delas vindas das periferias e vindas das aldeias, e portanto nós fazemos questão de as englobar na nossa campanha eleitoral também, fizemos questão de as englobar. Há instantes falava que de facto portanto CDS surge como alternativa ao executivo do Partido Socialista, disse que é a única força à direita que apresenta ideias concretas, convidava-o também a fazer uma apreciação daqueles que são os seus adversários à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, portanto verifiquei nas suas palavras que de alguma forma estava a criticar a falta de propostas da parte do PSD. Não, eu não disse isso. Eu disse que éramos nós quem estávamos a apresentar propostas. Eu não posso falar pelo PSD. Eles terão a estratégia deles, assim como nós temos a nossa. O PS terá a estratégia deles. Portanto, eu não disse que o PSD não apresentava propostas. Eu disse que nós éramos a alternativa à direita, que tínhamos apresentado propostas concretas. Não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Portanto, é diferente. Portanto, o PSD terá a estratégia deles. Não temos nada a dizer. O PS terá a estratégia deles, teremos a dizer se isso tiver diretamente a ver connosco. Portanto, se houver alguma coisa diretamente com a nossa campanha, como eu já fiz referência hoje, nós estamos cá para nos defender. De outra forma, cada um terá a sua estratégia. A nossa é esta, é apresentarmos propostas válidas, apresentarmos propostas de futuro para que o nosso concelho possa no presente estar a olhar para o futuro e não possa estar no presente a olhar para o presente. A nossa candidatura tem como base prepararmos o nosso concelho agora para o futuro, e se não fizermos hoje, quando chegarmos ao futuro, não é olhar para trás que vamos conseguir fazê-lo. Portanto, a nossa candidatura é centrada nisto, é uma candidatura honesta, é uma candidatura mais do que credível, é uma candidatura de olhos postos no futuro, e isso tem que ser bem vincado. E quanto então a essa apreciação que eu lhe pedia os outros candidatos à Câmara Municipal, de uma maneira muito ligeira, portanto temos o professor José Carlos Alexandrino, que se recandidata ao terceiro mandato autárquico, João Paulo Albuquerque é então candidato pelo PSD, e Luís Almeida, que ontem esteve também em entrevista aqui na Rádio Boa Nova, o candidato pela CDU. Como é que olha para cada um deles? Conhece-os a todos? Olha, eu acho que desde para já todos é todos dar os parabéns, porque só o facto de nos candidatarmos todos, acho que a democracia tem a ganhar com isso, e Oliveira do Hospital em especial. Como aos candidatos em si, eu não queria tecer comentários de índole pessoal, porque acho que não faz sentido. Quer dizer, acho que cada um é como é, cada um é o que é. Acho que o mais importante é falarmos de Oliveira do Hospital e do futuro de Oliveira do Hospital. Estarmos a particularizar sobre se o candidato é isto ou é aquilo, ou tem este perfil ou tem aquele, não queria ir por aí. Acho que não ganhamos nada com isso. Acho muito que bem. Ganhamos é com a proposta positiva e construtiva. Exatamente. Falámos então da sua candidatura, das candidaturas a 11 das 16 freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital. Importa também aqui focarmos a candidatura de Luís Lagos à Assembleia Municipal. Ele que foi uma voz ativa do CDS-PP neste mandato autárquico, o único eleito pelo CDS, eleito então à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. No seu entender e no trabalho que tem vindo a fazer no terreno, o CDS estará em condições de aumentar até o número de eleitos na Assembleia Municipal? Olha, em primeiro, acho que se o Dr. Luís Lagos não for eleito, a democracia e os oliveirenses perdem, porque de facto fica evidente nas Assembleias Municipais quem é que apresenta propostas, quem é que gera e quem é que equilibra a democracia do Conselho. Portanto, seria uma grande perda para todos nós e para o Conselho se o Dr. Luís Lagos não fosse eleito. Achamos, respondendo à sua questão, acho que temos condições para aumentar o número de deputados na Assembleia Municipal, e é esse o nosso objetivo. Portanto, é por aí, o caminho é por aí também que estão a trabalhar. Claro que sim. A candidatura não é uma candidatura Nuno Alves, é uma candidatura CDS, candidatura à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e às diversas juntas de freguesia. Muito bem. Nuno, estamos a terminar a entrevista aqui na Rádio Boa Nova. Colocou a nu as principais propostas, as linhas programáticas desta candidatura Construir o Futuro, liderada pelo CDS-PP, também em coligação com o PPM, o Partido Popular Monárquico e o MPT, Movimento Partido da Terra. Que mensagem é que, para além de tudo aquilo que já teve a oportunidade de dizer, que mensagem é que gostaria de partilhar com todos os nossos ouvintes e os oliveirenses de um modo em geral? Olha, aquilo que eu tenho a dizer a todos os oliveirenses é que, de facto, aqui, como eu já disse, a nossa candidatura é uma candidatura séria, é uma candidatura credível e é uma candidatura de olhos postos no futuro. Há candidaturas que dizem que têm as pessoas mais bem preparadas. Eu afirmo que a nossa candidatura tem as pessoas com mais visão. É uma candidatura mais visionária, é uma candidatura em que tem muito para oferecer a Oliveira do Hospital. E, portanto, nós estamos muito esperançosos e que as pessoas depositem a confiança em nós. Eu quero lhes dizer que podem, de facto, confiar em nós, porque nós também estamos preparados. Não é a experiência que dá preparação às pessoas. As pessoas podem estar preparadas por si só, sem terem que ter essa experiência. E, portanto, é isso que eu quero dizer aos oliveirenses. O facto de nós não termos estado no Executivo da Câmara Municipal não significa que nós também não estejamos preparados. Não, nós também estamos preparados, mas a nossa candidatura é diferente. É uma candidatura de visão de futuro, é uma candidatura de apresentação de proposta e que quer que o Conselho de Oliveira do Hospital volte a ser um conselho moderno, um conselho onde todos nós possamos viver melhor, um conselho em que tudo possa estar melhor e de olhos postos no futuro, sempre. Muito bem, Nuno Alves, então, o candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, vê nesta eleição a possibilidade também de o partido crescer e ganhar uma maior dimensão no conselho. Claro que sim, isso também faz parte dos nossos objetivos, porque senão, chegando a este ponto, ou chegando às eleições, e nós, não, se nós não crescermos, então algum trabalho não foi bem feito, e nós achamos que estamos a fazer o trabalho da maneira certa, da maneira correta, e temos como objetivo fazer com que o partido, com que o partido cresça e com que as nossas fileiras também fiquem com mais gente, como é óbvio. Portanto, objetivos que veremos então se são alcançados nas eleições de 1 de outubro. Nuno Alves, que é o candidato, ele que é também o presidente da Comissão Política Conselhia do CDS-PP. Importa também referir, este tinha sido um lapso logo no início da apresentação desta entrevista. Nuno Alves, muito obrigada pela sua participação nestas entrevistas levadas a cabo pela Rádio Boa Nova. O objetivo é esclarecer o eleitorado, dar a conhecer as linhas orientadoras de cada uma das candidaturas, também permitir a cada candidato falar em discurso direto para os muitos oliveirenses que a esta altura nos acompanham. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos. Terminamos então aqui esta entrevista. Nuno Alves, o candidato pela coligação Construir o Futuro em Oliveira do Hospital. Estas entrevistas que prosseguem na Rádio Boa Nova, amanhã, quinta-feira, dia 21 de setembro, deveríamos ter em estúdio João Paulo Albuquerque, o candidato pelo PST à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. No entanto, o candidato declinou o convite que lhe foi dirigido. Retomamos as entrevistas na sexta-feira, dia 22 de setembro, com José Carlos Alexandrino, ele que se recandidata a um terceiro mandato pelo Partido Socialista. Ficamos por aqui na Rádio Boa Nova, quando estamos a 13 minutos das 20. Muito boa noite.